então vou continuar. Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar. Mexendo as mãozinhas, muito bom, vou continuar. Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar. Mexendo os pezinhos, muito bom, vou continuar. Agora eu quero ver quem consegue me acompanhar. Mexendo a boquinha, muito bom, vou terminar. Patatá, vamos ensinar as crianças a contar os meses do ano? Vamos nessa, Patati! 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. Aprenderam? Vamos de novo! Vamos nessa! 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. Agora, Patatá, vamos ensinar as crianças a escala musical? Vamos nessa, Patati, todo mundo com a gente! Claro! Havia um pastorinho que andava a pastorar. Saiu de sua casa e foi-se a cantar. Dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, ré, ré, do sol, fá, mi, mi, mi, dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, ré, ré, do sol, fá, mi, mi, mi, dó, ré, mi, fá, fá, fá. Chegando ao palácio, a rainha lhe falou: alegre pastorinho, seu canto me agradou. Dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, ré, ré, do sol, fá, mi, mi, mi, dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, mi, fá, fá, fá, dó, ré, ré, ré, do sol, fá, mi, mi, mi, dó, ré, mi, fá, fá, fá. Pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pulou? É demais esse cucurri, Patati! A menina que está na roda é uma gata espichada. Tem a boca de jacaré e a saia arrebentada. Lá vem seu Juca, cada perna torta. Tá dançando valsa, saco a maricota. Tá lá vem seu Pedro, truta a perna fina. Tá dançando valsa, saco a Josefina. Menina